Tira o beat do inconsciente, põe o beat putaria lá em cima. E aí, mano, DJ? Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. Mano, o DJ deu um drink pra ela, essa mina tá ficando louca. Olha como tá dançando, rebolando, doida com o dedo na boca. Eu vou chegar mais pertinho dessa mina, eu vou ter que falar pra ela. Que ela tá louco, quer zoar a mina de quebra de favela. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Aonde tem Mandela, me chama aquela que eu sei. Se é baile de favela, me chama aquela que eu sei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. Vou tomar meu drink e vou ficar tão louco. Pega um Black Label, whisky, Jenny, água de coco. Fala pra essas mina, mexa a bunda que tá bom. Quem tá mandando beat é o mano DJ tocando som. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. Hoje eu vou pegar pra embaçar, né, que embacei. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez. O menino da melhor tá voltando, mais uma vez.